3834. 3834, posição 4. Tá livre, você puxa o táxi. O Genésio desconsidera a informação anterior, ingresse quilo para o pátio 3 e aguarde ingresso pátio 11. Isso é posto, né? Pátio 3, senhor, quilo? Afirmativo, o Genésio 6320, ingresse quilo, pátio 3 e aguarde ingresso pátio 11. Tá ok, 6320. Quatro 491, autorizado pouso, pista 90, vento 190 graus, 109. Autorizado o pouso, 5491. Plano 3566, decolou aos 39, chame de controle, 119, décima 8. 1198, boa tarde. Estatório abaixou e travou, 2230. Salvador, boa tarde, plano 3566. 360 pela esquerda, reporte interceptando, final da nossa. Afirma, outro 360? Afirmo. 1970 na PUC, 3566. 6602, estabilizou? Afirmativo, localizador. Seguinte, 3 milhas para o marcador externo, completo final ILS é o GLAD, torre 1 no 8, decimal 3. 283, obrigado. 1 780, autorizado via. Corrigindo, após ITAP, autorizado para o acerravito 366, desça para 2500 pés, quem negar 1 no 0 no 4, reporte estabilizado. 1 no 7, acerravito 366, descendo para 2500, reportará estabilizado. Bono 780, reduza a velocidade para 220 nós. Reduzindo, gol 1780. São 3173, Centro Recife 1288, alterne 13325. 288, 3325, 3173, tá, obrigado. Centro Solo, 121, décimo 9. 219, 5491, bom dia. Uno, Ilhéus, nível 140, via Golf 677, decola da 10 com primeira curva direita da El Coral. O controle 1198, transponder 5036, CTJ 3661. Chame pronto para push e acionamento. Chamaremos 3661. Salvador, gol no 806, posição 07, solicita a pista de acionamento. Puxa, chame táxi no 806. 7806. O triplo 5491, livrou na Golf, muito boa tarde. Boa tarde, Trip, prossiga via Alfa Quilo, pátio 3, aguarde ingresso, pátio 1. Alfa Quilo, pátio 3, aguarde ingresso, 9-1. 6702, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 11 nós, cabeceira deslocada, 1.200 metros. 1.200 deslocada, 100, 6702. Solo, gol 394. 1394, só um instante. Cargo de justamente 94. 1394, aguarde um instante. Vai dando 394. Via Pesulu 1-0, decola da pista 10, curva esquerda, Pucas e Pá. 1-1-9, decimal 8, 5-0-3-3, o transponder. Autorizado Natal, nível 370, decolando a 1-0, primeira curva esquerda. Via Pesulu 1-0, Pucas e Pá, 119-8, 5-0-3-3. chame pronto. Apertaremos. Solo 3234 para o táxi 87 a bordo, 350 de autonomia, alterna Teresina. Barra, na escuta do controle, 500 pés mantido. Cinti Caçador 06, reporte em outra vez do Parque Pituaçu. Delta Céu. 067, tá, já comprou a do farol da barra, senhora. Cinti, reporte farol da barra, Caçador 06, mantenha a minha escuta permanente. 06. 7702, boa tarde, livrou. 7702, mantenha a posição antes daquilo. Antes daquilo, manterá. Zero meia, vai fazer sobrevoo no farol da barra ou irá fazer pouso? 24. Salvador 1806 solicita o táxi, tem 76 a bordo, 2 horas e 50, alterna Recife. Autorizado táxi, Juliette Alfa, vai seguir o TAM. 183, eu estou indo no ponto de espera da Delta, 1014, o ajuste 1806. Tente 1014 agora, segue o Juliette Alfa, segue o TAM, passa a Delta 183, 1806. Puxanei 6320, após o gol, ingressa Pátio 1, posição 13. Após o tráfego, Pátio 1-13 é o remoto, obrigado. O TAM vai seguir o Chanel e prosseguir até a 12. 1-2-1-9. Desculpa, remoto é 14. Gente, remoto 14, chama de solo 1-2-1-9. 1-2-1-9. O passarei do 2230. 2230, posição 14, está autorizado ingresso no pátio, observando o Chanel que também vai estacionar na posição 13, ok? Ok, posição 14, observando o Chanel. Trip 5491 está autorizado a ingressar também seguindo o Oxané para a posição 12. Segue o Oxané para 12, o 5491. Gol 924, correndo com o tipo de solo, após o trip, a sua retaguarda está livre, puxa. Após o trip está livre, o 924. Gol 600, correndo com a equipe de solo, após o trip estacionar na posição remota, a retaguarda está livre, seu puxa. Após a passagem do trip, livre, o puxa. Gol 9600, coordenará. Oi. Está Renave, 23 da torre, gol 170. 1-0-2-8, Bravo X-Ray Foxtrot. 2-8-3-4, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0-9. Vente ali, decola, 3-8-3-4. Torre Salvador, boa tarde, gol 9-7-8-0, final, baixar e travado. 9-7-8-0, continua a aproximação, tráfego avistado. Aguarde pista livre, informa cabeceira deslocada no 1.200 metros. Guardando pista livre, deslocada a 800 metros, gol 170. O metrô escuta? No 806, mantém posição, dando passagem para a aeronave da Webjet. 806, não escuta? Bravo X-Ray Foxtrot, execute espera visual no setor sul, aguardando instruções para o cruzamento do eixo da 1028. Aguardará instruções, Bravo X-Ray Foxtrot. Hoje o Bravo X-Ray Foxtrot vai aguardar instruções, mantém a perna contra o vento da 1-0. Passa 360 pela direita, Bravo X-Ray Foxtrot, a 1.000 pés. 360 pela direita, Bravo X-Ray Foxtrot. 780, cheque 3, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 119. Baixa travado agora no 780. Salvador, o gol no 806, pronto, no ponto de espera da Delta. Gol no 806, mantém o ponto de espera da Delta. Gente, mantém. Golou aos 47M controle 119.8. 19.8, obrigado. Controle, boa tarde, eu tô 3834. 3834, contato radar na decolagem, saída Momo, suba nível 370. Subindo ao 370, tá visual, pode voar frente? Mantenha inicialmente o perfil, aguarde coordenação, tô 3834. Nossa escuta, aguardando coordenação, 3834. Prossiga, 394. Autorizado Galeão, 360, Pezulu 14, decola 10, direita, Dael Diné, corrijo, Dael Bless, 119.8 e 5035, Dael Bless e a saída. 360 para o Galeão, Pezulu 14, Dael Bless, 119.8 e 5035, 9394. Tá correto, chame pronto, pushback, acionamento. Solo até 3661 no gate 10 para o pushback, acionamento solicita. Portão 10, tá livre, correndo equipe de solo, gol tá puxado aí da posição 8, mas acho que tem condições de efetuar o pushback, ok? Tá livre, chama pro táxi. Afirmativo, tá visual agora na nave da gol, vai iniciar chamada para o táxi, até 3661. Solo Salvador, gol no 600 com 80 a bordo, 3 horas alternando Fortaleza, pronto para o táxi. Rio e 14 o ajuste, gol 600. Juliette, Alfa, Delta, Condulá, 183, gol no 600. Para o táxi, gol no 924, 126 a bordo, autonomia de 3 horas, até na Salvador. O 600 pode prosseguir, viu, Juliette, Alfa, 23 no ponto de Delta, 1014 o ajuste. Juliette Alfa, no ponto de espera da Delta 23, sou 924. Gomes 00, segue o tráfego da companhia que está iniciando táxi agora da, na saída do Pátio 3. Salvador, o gol 1333. 1333, aguarde. Aguarda no 333. Salve Salvador, boa tarde, gol 1780 e brota na sua escolha. 1780, informe antes da Delta, antes da Delta. Tomara antes da Delta. Camará 1119, 18 para Vaxei Foxtrot. Sim, Pátio 1, posição 8. Posso segundo gol, Pátio 8, posição 8, 6702, obrigado, boa tarde. Vaxei Foxtrot. Atamo Bravo Vaxei Foxtrot, mantenha o corredor forte. 500 pés, corrigindo 1000 pés. Informe, vai se afastar quantas milhas? Vai estar até 20 milhas. Gente, mantenha a minha escuta, a Brava que você Fox. A sua escuta, a Brava que você Fox Trot. Bom teste. Mantenha a proa até 2000, seguindo a carta. Chame controle 119.8. Positivo, seguindo a carta 198, obrigado. 2685-2545-3834. Controle Salvador, está copiando a altimetria do Bravo X-Ray Fox? Consiga a Bravo X-Ray Fox? Está copiando a altimetria do Bravo X-Ray Fox? Estou recebendo seu módulo Charlie, Bravo X-Ray Fox. Pode confirmar a altitude que mantém agora? Não estou recebendo seu modo Charlie, não tenho como copiar. E agora, tá recebendo o modo Charlie? Ainda não. Controle Gol no 806. Boa tarde, cruzando 030 para 190. Gol no 806, contato radar na decolagem, suba nível 190, saída Puca. 190, saída Puca. E agora o controle recebe o modo Charlie do Bravo X-Ray Fox? É negativo, Bravo X-Ray Fox. Faz check transponder. Controle, Traçador 0B. Traçador 06, prossiga. É uma queda, vertical do Fedorinha. Sim, Traçador 06. Gol 1924, autorizado a colar pista 10, vento 200 graus, 09 nós, manter a proa até 2000 pés, devido ao tráfego setor nordeste, 1000 pés. Gente, livre decolagem, manter a proa até 2000 pés, ou 924. 2 Salvador, gol 9600, boa tarde. Bono 600, boa tarde. Alim mantém cabeceira 1-0 após decolagem do, da aeronave da companhia. Após a rolagem, Alim mantém pista 1-0, voo no 600. 780, próxima delta. Bono 780, ingresso quilo, pátio 3, já aguarda a saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Quilo para o pátio 3, aguardando a saída do pátio 1, voo 1-780. Passarido 2230, cópia. Pushback, acionamento no 9, bom, 394. Bono 394, livre push, a metade. Valeu. Cópia, passarinho 2230. Agora estou recebendo seu modo Charlie. Está mantendo 1100 pés, QNH 10 no 4, Bravo X-Ray Fox. Maintenance level 110, passing in call position, fire heading my position. Vai responder 5014, passarei 2230. Chame pronto. Pra pronto, 2230. Eu, fly heading my position. Alfa, radio contact. Clear Mari arrival. Report red 40 cent. Alfa, tango. 57 miles. Southwest of Salvador, Alpha Tango Tango. Okay, Spectre, my arrival, and I will call you back for this time. Bono 806, chama agora Centro Recife, 12085, alterne 12545. 12685, 12545. Tá. O Salvador, Bono 924. 500 pés. Salvador, boa tarde, gol no 924. Gol no 924. Contato radar na decolagem, suba nível 350 na saída Puca. Puca, agora na proa de Jamo, manteve a proa aí até cruzar 2000, ok? Negativo, mantém o perfil da saída, saída Puca, gol no 924. Negativo, foi informado para manter 2000, até, manter a proa, o eixo da decolagem até cruzar 2000, ok? Cliente, gol 924 e após na saída Puca. Afirmativo, não consigo contato. Ok, não entendi o destino, vou local, confirma o setor que faz. Cobre. Guardando. Bono 600, decolou aos 57, chame controle 119.8. 198, 600. 600, cruza 1500, Puka. Uno 600, autorizado sair da Puka, transição Zipa, contato radar, decolagem soma nível 370. 370. Delta 1014, a Torre 283. 7 Juliette, Alfa, na Delta, Torre 283, 1394. Boa tarde. 4 de Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot solicita a averiguação da altimetria que está aparecendo para vocês, por favor. 2400, ajuste 1014. Ok, obrigado. GM1 decolou 59, chame controle 119 da Suma 8. Controle 1198, 3661. Controle de Salvador, é o TAN 3661, decolado no perfil da Dael Coral na sexta. 220, Dael Coral 3661. 220 autorizado, 3661. 07, Mike Eco Delta. Control Papa, Papa Alpha, Tango, Tango, Fox, Wee, Mario, Ocean, Fox, Scan. Chegando. Papa, Papa Alpha, Tango, Tango, Fox, Wee, Mario, Ocean, Fox, Scan. Complete via my arrival, attempt to set 1014, report on final. Leaving now, 1102050. Torre Salvador, prossiga. Uno 2545. Poderia confirmar? 1285 pro gol 1924? 1924, 1685 ou 12545? Gente, 1685, negativo 12545. Centro Recife, gol 1924. Restrito 330. 330, no 600. Primária 1, 2, 3, 2. Torre de Salvador, boa tarde. 35489. 5489, confirme. Afirmativo, para autorização de tráfego nesta frequência? 1219. Obrigado. Torre Alvão 394. 94 autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto. 1394. Livre ingresso via Delta, reportará pronto. 1-0-1-3-9-4. Conquista, aguarde o nível 140. Poderia coordenar 1-6-0. Gente, aguarde, 1-6-0, 35489. 5489. Deu uma 94. Devido a decolagem no 0, bom treino, né? 4082, né? Azul 4082, cruza 170 para o 150. Azul 4082, desça até o 50. Reduz a velocidade para 250 mais. Azul 4082, chame controle em 1198. Alfa Tango Tango, chame 118-612, torre para cheque do equipamento. Alfa Tango Tango. 18-612, Tango. Preto 5489, salto cópia. Cruz 94 decolado ao 05, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 19-8, boa. Freio, rapaz. Pesado, Mike Acudel, tem a modificação na sua altitude, deverá ser a 1.500 pés devido ao fechamento do corredor. Achei a 1.500 pés de altitude. Reporte no ponto de espera, Mike Acudel. Sierra Mike Kilo, prossiga. Chama o solo na frequência 1219. Salvador, eu passarei do 2230 para pushback, para o acionamento e pushback para a remota. Passarei o 2230, autorizado push e acionamento na remota no 4, chame pronto para o táxi. Quem te chamará para o táxi, em qual vamos ter que acionar um dos motores na presente posição, posteriormente vamos prosseguir com o pushback, o 2230 da batareta. Sim, só confirmando, irá acionar primeiro e após realizar o push. Afirmativo. Sim, autorizado, chame o táxi. Sim, autorizado, ambos chamará para o táxi, 2230. O TRIP 5489, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5489. TRIP 5489, autorizado, vitória da conquista, nível 160. Decola da pista 10, saída Gole, Eval, após DCT. Primeira curva, à direita, controle 119.8, transponder 5045. Gente, autorizado, 160, vitória da conquista, decola da 10. Curva direita, subida Gole, Eval após DCT, controle 119.8, transponder 5045, TRIP 5489. TRIP 5489, cotejamento correto, chame pronto na remota 12. Chamarei, obrigado. Solo Salvador, gol 1333 para o táxi com 94 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, treinando com 6. Golo 333, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta. Ajuste 1014, torre 118, decimal 6. Juliette, Alfa, reporte da Delta, torre 186, ajuste 1014, Golo 333. Solo Salvador 3192 da Sam, para cópia possível. Confirme quem chamou o solo? Sam 3192. Gente, está 3192 para Maceió, nível 330, aguarde coordenação. Aguardando, já pronto para o pushback. Aguarde. Solo Papa Romeu, Sierra.